ono želi taj sači kamer, vidio ovaj na navike u rupi miju. I ne sve tri sihuta, ide rade. Salvador, 3305, boa noite, informação, X-Way. 3305, boa noite, identifique. Mantenha a chegada do MED, vai efetuar a chegada da posição do MED, o ITAP e informa o nível. Posição do MED, vídeo 190, 3305, será pela esquerda. Ok, gente, então vai efetuar 190 e efetuar a chegada da posição do MED. aberto. American 230, ready to copy, one ahead. American 230, clear to Miami, level 360, via Upper Zulu 20, through Arnan, Alpha Romeo, November, Alpha Mike, Arnan, then Upper Mike 791, through Bravo Golf, India, and then Upper Alpha 555, after according to our flight plan route, departure flower 10 after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with Nenim transition, November Echo November India Mike transition Nenim, Skok 5255 and control departure frequency 1, control departure frequency 120.80. Okay, Roger, American 230, clear to Miami. To Arnan, upper Zulu 791, to BGI, and flight plan route, runway 10, left turn, Momo, departure, Nenim transition, squawk 5255, departure 120.8. Just the second airway is upper mic 791, okay, negative upper Zulu is upper mic, correct, upper mic 791 to Bravo Golf, India. That's correct, upper mic 791. Is that correct, American 230, send 10, report when we're to push and start. Roger, will do. posição da remoção da aeronave Salvador? Atualizando a informação, no momento não há previsão e estamos aguardando a posição de contra-aero. Então, 3-3-2, você me escuta? E que o pessoal da contra-aero está aguardando o pessoal da manutenção da aeronave, que não encontra-se presente aqui no aeroporto de Salvador. Parece que a roda deslocou, então não consegue nem empurrar esta aeronave. Então eles estão sem previsão para liberar a pista, ok? Ok, eu estou com mais 30 minutos aqui de espera. Caso negativo, eu vou prosseguir Aracaju. Ok, gente. Confirmando, a gente acabou de receber realmente agora no momento, sem previsão, liberação. Ah, tá ok. Muito obrigado. O controle acabou de nos passar essa informação também aqui. Obrigado, doutor. Ah, boa noite. Boa noite. 707, desça para 2003. Estou aguardando a modificação para prosseguir o visual direto final da pista no 707. Ah, sim, senhor. Aprovou o 707. Confirmando o tráfego para 17, 20 para a direita. Ok? Não entendi, confirma? O tráfego para 17 é somente para a direita. O visual para a pista 17, confirmando curvas pela direita. Então, se o senhor for prosseguir para a final da 17, então vai fazer essa aproximação já direta, antes que estivesse interessando o circuito. Ok, aproximação direta para o meu teste, sem tirar. Ativa, eu só estou aguardando o cancelamento. Ok, a fita de emissão em quatro. Certo. Eu consegui até o final da 10 e depois vai fazer o partido lá para o final da 10 ou já consegue ir direto ao final da 10? Tem a chegada à proa de Luna, na potência, e ao adicionar para o serviço para circular para o serviço, as emissões e as pessoas. O que você acha? Eu estou em Space, Não, ainda é negativo. A aeronave pousou, estourou os pneus e a roda deslocou. Estou aguardando a manutenção para saber o que você vai fazer, está sem previsão. Agora 14, 1, 8, 5. Nova Torre 118, 95 Azul 2777. Salvador Azul 2797. Agora 7. O altimetro 020, pichão 0, contra livre. Confirmar para seguir para 17 ou para 10? Prossegue para 10, Azul 2707. Para o nível 050, Matheus Tarde, Red 1. Semana 050, Bomé de 1, é isso, 605? Confirmo. Sente. 305. Vai rebloquear a voa média e prossegue na aproximação? Negativo, prossegue descida até o nível 050, Matéria Star, voa média 1 e 3305. Ok, mantendo a voa média 1, prossegue 050, descida 05. Descida até 2000 pés autorizado, ajuste altímetro 1020, cão autorizado final ILS, reporte no localizador estabilizado. 2000 pés, 1020, comandando no localizador estabilizado 3305. 3, não tem a posição confirmada, tentou o balizador. Eco Alfa, Pilo Pax 3, azul 2, 707, mantendo o curso. Paulo com o sinalizador azul 277. 277, o sinalizador, e você consegue me acionar, boa noite. Boa noite, obrigado. Então, continua descido até 4 mil pés. Você está efetuando, vai fazer espera em golf e continuar descido e haver controle de peso para prosseguir para a pista para o final do Rio Leste. Quanto tempo? Então, vamos para a esquerda na proa de Pedro, descendo para 4 mil pés. Ajuste altinho aqui no 020, chanel na 302 e o número 2 na aproximação. Número 1 já está a 1 milha para a volta. Para a próxima, para 4 mil, é, com 3305, autorizado o sinal LF, agora 14 Salvador, frequência no 8, 7995. 3305. Soletão 3305, duas unidades de cima, visual. 3305, pouso autorizado, pista no 0. O vento é 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós, e a pista no momento úmida. Acho que eu posso fazer isso. Boa noite, a sua identificação. Essa chegada com o MED1, na sua linha de voo 050, gestão 020. TAP está autorizado. Fulmino 70. Boa noite, a sua identificação. Está... 92 milhas, sudoeste do Velho Salvador, assuma a navegação, vem na proa de Itap e desça até o nível de voo 060. Pelo que vem o tráfego da companhia, está à sua posição agora 1 hora 13 milhas, está no nível 190, que é o número 3 agora na aproximação. Pode vir com a velocidade normal, vai seguir esse tráfego. Pelo vai descer para 2 mil pés, está autorizado o sinal LS, está estabilizado no curso localizador. Ajuste agora no 021. Com o 021, repetirá o resultado, é 322. We have the traffic in flight request. Did you have a runway inspection completed after the tower failure? 2:30, we were wondering if the runway is clear of any damage from the flat tire. Negative, the aircraft at side at the other apron, and they were not too sure with your departure. De sapo, descendo inicialmente até o nível 220. O próximo acompanhou sua posição 12 horas 10 milhas da frente, passando o nível 220. Negativo, ele apurou de sapo. Target 230, clear to line up and wait for runway 0. Clear to line up and wait, runway 10, American 230. We were curious, we were wondering if the runway was in any way affected by the flat tire, was any debris from the tire from the other aircraft. Foi Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05 da 3. Como vocês fizeram a informação indicada? 130, we cleared unrestricted climb to flight level 36 here. Sua identificação. Essa viagem leva voo médio 1, seu nível de voo 070. O ajuste altímetro no 020. América 230, climb maintain level 320. Ok, we'll stop our climb at level, flight level 320, America 230. 0, desce para 2006, autorizado aqui na LS, aposto localizador estabilizado. Após o estado, levo a Duna. Após o estado, levo a Duna, desce a 2007, após estabilizar a LS, agora 1 na quantidade. 19054, autorizado de descida até 3.000 pés, é o número 3 na aproximação, ajuste altímetro número 021. 3.000 pés, número 021, no voo 90. Alexandre, assistindo a torre, um número 8, Maurício. Boa noite, Maurício. Pelo 020, desce para 4 mil pés. Altímetro 021. Autorizando 78, autorizando descida até nível 050, o ajuste permanece no 021. Zero, pista no 0, vento é 130 graus com 08 nós, o altímetro no 021. Tive posto pista no 0, 021, bom, 970. Pega autorizado sinal de essa, com aqui o localizador. Subiu na velocidade para 1, pressionando mais, pelo menos 054. Autorizado, pistão no 0, vento 130 graus com 08 nós, o altímetro no 021. Pistão 021, livre de pouso, pistão no 0, gol na 1970. Autorizado, 290 final S, 290 final S. 1295, obrigado, até amanhã. Oi, boa noite, 954, agora está a pista de elétrica, veio da 190. Boa, 9054, boa noite, continua a aproximação número 2, aguardando pista livre, altímetro no 021. Posição 02, Romeu, atento ao balizador. Direita. Alfa, Kilo, 43, posição 3 Romeu, é isso? 02 Romeu. 02 Romeu. Está 9020, altímetro 1021, o vento é 1,30 graus com 09 nós, pelo autorizado pistão no zero. questionamento 322, Recife aprovado 350, aerovia peso louco no 7, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5053, controle Salvador, 120, decimal 8. Portão 2, chame pronto, chame a 322.